Tops da Ruxadeira. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente te ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. Que a indecisão apertou meu coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra não te esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Venha mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça, seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esquecer. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que me fez a vida acontecer. Eu troco estrela por um beijo seu. Eu troco a lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver o meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que me fez a vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu. Eu troco a lua pelo seu olhar. E deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Minha verdade. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente te ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. Que a indecisão apertou meu coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar em um dia te perder. Fiz essa canção pra não te esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça, o seu corpo ao meu. E seu corpo nunca me esquecer. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que me fez a vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu. Eu troco a lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que me fez a vida acontecer. E eu toco a estrela por